aquece o coração que Deus tivesse ainda a ilusão em ser. Coragem pra recomeçar no amor. Bobagem, pois amor assim sou. Agora é vida sem razão. Por quê? Tentando orar, eu só rezei você. A sua ausência mais e mais invade. Pediu amor e devolveu saudade. Agora é vida sem razão, porque tentando orar eu só rezei você. A sua ausência mais e mais me invade. Pediu amor e devolveu.